Você ia saber que tinha pra contar. Era tanto que me preparei pra te dizer. Bom ou ruim, se real ou se era um sonho só. Tinha uma coisa pra te dizer, mas esqueci. Vim pra te falar. Você ia saber que tinha pra contar. Era tanto que me preparei pra te dizer. Ser um sonho só. Tinha uma coisa pra te dizer, mas esqueci. Vim pra te falar. Você ia saber tanto que me preparei pra te dizer, mas eu esqueci. Não sei se era bom ou ruim, se real ou se era um sonho só. Coisa pra te dizer.